Ficheiro 28, página 223. Bem, não me deixe na expectativa, insisti quando ficámos fora do alcance dos ouvidos dos grupos no terraço. O que aconteceu? Está bem, disse resignado. Então, reparaste que a Annalise é muito bonita, não é verdade? Ah, é mesmo. Bem, talvez agora que o mencionaste, posso ver algo do tipo, respondi docemente, provocando um olhar repentino e lancinante, seguido de um sorriso enviesado. Sim, bem, eu não era o único jovem galante em Paris, com a mesma opinião, nem o único a perder a cabeça por ela. Andava por aí numa espécie de estupor, tropeçando nos próprios pés. Esperava por ela na rua, na esperança de a ver sair de casa para a sua carruagem. Esquecia-me até de comer. O Gerard dizia que o meu casaco ficava pendurado em mim, como num espantalho, e o estado do meu cabelo reforçava a comparação. Levou a mão distraidamente à cabeça, dando umas palmadinhas no rabicho impecável, preso com força na nuca e amarrado com uma fita azul. Esquecias-te de comer? Meu Deus, estavas mesmo mal, observei. Ele reprimiu uma risadinha. Sim, e pior ainda quando ela começou a namoriscar com Charles Gauloise. Vê bem, acrescentou, para fins de esclarecimento. Ela namoriscava com toda a gente, é verdade, mas escolhia-o como seu acompanhante para jantar, com demasiada frequência para o meu gosto. Dançava muitas vezes com ele nas festas e, bem, para resumir-se a cenar, certa noite surpreendi-o a beijá-la ao luar, no terraço da casa do pai dela, e desafiei-o para um duelo. Por esta altura do nosso passeio, tínhamos alcançado chafariz. Jamie parou e sentámo-nos na borda da fonte, no sentido do vento, antes dos repuxos que borrifavam da boca dos golfinhos. Jamie passou a mão pela água escura e ergueu-a, de modo distraído, observando as gotas prateadas que escorriam pelos dedos. Entrar em duelos era ilegal em Paris na época, como ainda é hoje, mas havia lugares para isso, sempre há. Cabia a ele escolher, e ele escolheu um lugar no Bois de Bologna, perto da estrada dos Sete Santos, mas oculto por uma cortina de carvalhos. A escolha da arma também cabia a ele. Eu esperava pistolas, mas ele escolheu espadas. Por que haveria ele de fazer isso? Devias ser uns 15 centímetros mais alto do que ele, pelo menos. Eu não era nenhuma especialista, mas era forçada a aprender um pouco sobre a estratégia e as táticas da esgrima. Jamie e Murtagh enfrentavam-se a cada 2 ou 3 dias para não perderem a prática, colidindo-se, desviando-se e atacando para cima e para baixo no jardim, para absoluta satisfação dos criados, tanto homens quanto mulheres, que se acotovelavam nas sacadas para assistir. Por que é que ele escolheu espadas? Perguntas tu. Porque era muito bom com elas. Além disso, acho que pensou que eu poderia matá-lo acidentalmente com uma pistola, embora soubesse que eu ficaria satisfeito só de o golpear ligeiramente com uma lâmina. Eu não pretendia matá-lo, explicou, apenas humilhá-lo, e ele sabia disso. O nosso Charles não era tolo nenhum, disse, sacudindo a cabeça melancolicamente. A névoa do chafariz fazia com que anéis dos meus cabelos escapassem do penteado, formando anéis ao redor do meu rosto. Afastei uma mecha para trás e perguntei: e humilhaste-o? Bem, pelo menos feri-o. Surpreendi-me ao ouvir-lhe um leve tom de satisfação na voz e ergui uma das sobrancelhas. Ele aprendera a lutar com Lejeune, um dos melhores mestres espadachins de França. Foi como lutar com uma maldita pulga, e eu lutei com ele com a mão direita. Passou a mão pelos cabelos outra vez, como que para verificar que continuavam presos. Os meus cabelos soltaram-se a meio da luta, disse ele. A tira de couro que os prendia rompeu-se, e o vento lançou-me os cabelos nos olhos, de modo que tudo o que eu conseguia ver era o minúsculo vulto branco de Charles em mangas de camisa, saltando para a frente e para trás como um peixinho de água doce. E foi assim que eu o atingi, finalmente, do modo como se espeta um peixe com uma adaga. Deixou escapar um riso debochado. Ele soltou um berro como se eu o tivesse atravessado, embora eu soubesse que só o tinha picado num braço. Por fim, tirei os cabelos do rosto e olhei além dele para a Annalise, parada lá na borda da clareira, com os olhos arregalados e escuros como este lago. Abanou a mão, indicando a superfície entre o preto e o prateado ao nosso lado. Assim, embainhei a espada, penteei os cabelos para trás e fiquei lá, parado, em parte esperando que ela viesse lançar-se nos meus braços, suponho. Disse delicadamente. E ela não o fez? Bem, eu não sabia nada a respeito de mulheres na época, disse. Não. Ela veio e lançou-se nos braços dele, é claro. Emitiu um som escocês do fundo da garganta, um som de desdém de si mesmo e de desgosto bem-humorado. Ouvi dizer que se casou com ele um mês depois. Sim, bem, encolheu os ombros com um sorriso pesaroso. E então o meu coração ficou partido. Voltei para a Escócia e durante semanas perambulei pelos cantos, desanimado e triste, até que o meu pai perdeu a paciência comigo e riu. Até pensei em tornar-me monge por causa disso. Uma noite disse ao meu pai, durante o jantar, que achava que talvez na primavera atravessaria o canal e iria para a abadia tornar-me noviço. Ri perante esta ideia. Bem, não terias dificuldade alguma em assumir o voto de pobreza. Castidade e obediência poderiam ser mais difíceis. O que disse o teu pai? Jamie riu. Os dentes brancos no rosto sombrio. Ele estava a comer a sopa. Pousou a colher sobre a mesa e olhou para mim por um instante. Depois suspirou, sacudiu a cabeça e disse: Foi um dia muito difícil, Jamie. Então pegou na colher outra vez, retornou ao jantar e eu nunca mais disse uma palavra sobre o assunto. Os seus olhos percorreram o caminho um pouco inclinado que levava ao terraço, onde aqueles que não dançavam passeavam de um lado para o outro, refrescando-se entre uma dança e outra, apreciando o vinho e namoriscando por detrás de leques. Suspirou nostalgicamente. Sim, uma jovem muito bonita, Annalise de Marillac, graciosa como o vento, e tão pequena que dá vontade de a enfiar dentro da camisa e carregá-la como um gatinho de estimação. Fiquei em silêncio ouvindo a música ao longe, filtrada pelas portas abertas lá em cima, enquanto contemplava a brilhante chinela de cetim que me envolvia ao pé, tamanho 39. Após um instante, Jamie apercebeu-se do meu silêncio. O que foi, Sassenach? Perguntou, colocando uma mão no braço. Nada, respondi com um suspiro. Estava apenas a pensar que duvido que alguém um dia me descreva como graciosa como o vento. Ah! A cabeça dele estava parcialmente virada, o nariz longo e reto e o queixo firme, iluminado para trás pela claridade da lanterna mais próxima. Pude ver-lhe o esboço de um sorriso nos lábios quando se voltou para mim. Bem, devo dizer-te, Sassenach, graciosa, provavelmente, não é a primeira palavra que ocorre à mente quando se pensa em ti. Passou o braço por trás de mim, a mão, quente e grande no meu ombro, coberto de seda. Mas eu converso contigo como se conversasse com a minha própria alma, disse, virando-me para ele. Ergueu o braço e segurou-me a testa, os dedos tocando-me ao de leve na têmpora. Ah, Sassenach, murmurou. O teu rosto é o meu coração. Foi a mudança do vento, alguns minutos mais tarde, que nos separou finalmente com uma chuva fina do chafariz. Separámo-nos e levantámo-nos apressados, rindo com o frio repentino da água. Jamie inclinou a cabeça interrogativamente na direção do terraço e eu tomei-lhe o braço, assentindo. Então, observei enquanto subíamos devagar os amplos degraus até ao salão do baile. Pelo que vejo, sabes um pouco mais sobre as mulheres agora. Ele riu, uma gargalhada gutural e baixa, apertando o braço em torno da minha cintura. A coisa mais importante que aprendi sobre as mulheres, de Sassenach, é qual escolher. Afastou-se, fazendo uma reverência para mim. E com um amplo gesto indicando as portas abertas para a magnífica cena no interior, disse: Concede-me a honra desta dança e leve. Passei a tarde seguinte na casa da Arbanville, onde encontrei novamente o mestre de canto do rei. Desta vez tivemos tempo para uma conversa, que contei a Jamie após o jantar. Tu o quê? Jamie estreitou os olhos para mim como se suspeitasse que eu lhe estava a pregar uma partida. Eu disse que Herr Gerstmann sugeriu que eu poderia estar interessada em conhecer uma amiga dele. Madre Hildegard é a encarregada de l'Hôpital des Anges, o hospital de caridade que fica perto da catedral. Sei onde fica. A sua voz era acentuada por uma falta geral de entusiasmo. Ele tinha a garganta inflamada e isso levou-me a dizer-lhe o que deveria tomar e a falar um pouco sobre remédios em geral e em como eu me interessava por doenças e, bem, sabes como uma coisa leva à outra. Contigo isso é coisa certa, concordou, com distinto cinismo. Ignorei aquele tom de voz e continuei. Por isso, vou ao hospital amanhã. Estiquei-me na ponta dos pés para pegar na minha caixa de remédios que estava na prateleira. Talvez eu não a leve comigo da primeira vez, disse, examinando o conteúdo pensativamente. Poderia parecer muito forçado. O que achas? Forçado? Ele parecia perplexo. Estás a pensar em visitar o lugar ou em mudar-te para lá? Bem, respirei fundo. Eu achei que talvez pudesse trabalhar lá regularmente. Herr Gerstmann diz que todos os médicos e curandeiros que vão lá trabalham como voluntários. A maioria não vai lá o dia todo, mas eu tenho tempo de sobra e poderia. Tempo de sobra? Para de repetir tudo o que eu digo, retruquei. Sim, tempo de sobra. Sei que é importante comparecer a recepções, jantares e tudo isso, mas não ocupam o dia todo. Pelo menos não é preciso. Eu poderia. Sassenach, tu estás grávida. Não vais agora querer sair à rua para cuidar de mendigos e criminosos, certo? Ele suava um pouco desamparado, como se imaginasse a forma para lidar com alguém que acabou de enlouquecer mesmo diante dele. Não me esqueci, afirmei. Pressionei as mãos sobre a barriga, estreitando os olhos para baixo. Na verdade, ainda nem dá para notar. Com um vestido largo, posso escapar impune durante algum tempo, e não se passa nada de mal comigo, exceto os enjôos matinais. Não há nenhuma razão para eu não poder trabalhar por alguns meses ainda. Nenhuma razão, exceto que eu não vou permitir que faças isso. Não esperando nenhuma visita esta noite, ele tirara o lenço do pescoço e abrira a gola da camisa ao chegar a casa. Eu podia ver a onda de cabelos ruivos que subiam até à garganta. Jamie, disse eu procurando ser racional, tu sabes o que eu sou. Tu és a minha mulher. Bem, isso também. Afastei a ideia com os dedos. Sou enfermeira, Jamie, uma curandeira, já devias saber. Ele ficou vermelho. Sim, já sei. E só porque me curaste quando eu estava ferido, eu deveria achar certo cuidares de mendigos e prostitutas? Sassenach, tu não conheces o tipo de gente que vai para l'Hôpital des Anges? Olhou-me com um olhar de súplica, como se esperasse que eu recobrasse o juízo. A qualquer instante. Que diferença faz isso? Olhou desesperadamente ao redor da sala, implorando o testemunho do retrato acima da lareira, quanto à minha irracionalidade. Podes apanhar uma doença imunda, pelo amor de Deus. Não tens a mínima consideração pelo teu filho, ainda que não tenhas nenhuma por mim? Racionalidade parecia um objetivo cada vez menos desejável. Claro que tenho. Que tipo de pessoa irresponsável, insensível, pensas que eu sou? O tipo que abandonaria o marido para ir brincar com a imundície na sarjeta, retorquiu. Se queres a minha opinião, aqui a tens. Passou a enorme mão pelos cabelos, arrepiando-os no alto da cabeça. Abandoná-lo? Desde quando sugerir que preciso de fazer alguma coisa é abandoná-lo? Não quero mais ficar a apodrecer no salão dos Arbanville. Ver Luís de Rouen entupir-se de doces e ouvir poesia má e música pior ainda. Quero ser útil. Tomar conta da tua própria casa não é ser útil. Ser casada comigo não é ser útil. O laço que lhe amarrava os cabelos desfez-se sob o stress e os cachos espessos espalharam-se como uma auréola flamejante. Lançou-me um olhar penetrante, como um anjo vingador. O que vale para um, vale para o outro, retorqui friamente. Ser casado comigo é ocupação suficiente para ti. Não te vejo a se ir andar pela casa o dia todo, adorando-me. E quanto à casa, parvoíce. Parvoíce? O que é parvoíce? Perguntou. Tolice, disparate, absurdo. Por outras palavras, não sejas ridículo. Madame Vionnet faz tudo em casa e falo centenas de vezes melhor do que eu faria. Isso era uma verdade tão patente que o fez parar por um instante. Lançou-me um olhar furioso, o maxilar remexendo-se. Aí é, e se eu te proibir de ir? Aquilo deixou-o paralisado por um instante. Impertiguei-me e olhei-o de cima a baixo. Os seus olhos tinham a cor da ardósia, um cinzento escuro, a boca larga e generosa apertada numa linha reta, os ombros largos e eretos, os braços cruzados sobre o peito como uma estátua de ferro fundido. Ameaçador era a palavra certa para o descrever. Proíbes-me? A tensão entre nós crepitava. Eu queria piscar os olhos, mas não lhe iria dar a satisfação de ser eu a interromper o olhar glacial. O que faria eu se ele me proibisse de ir? As alternativas corriam pela minha mente, tudo desde plantar o corta-papel de marfim entre as costelas a atear fogo à casa com ele dentro. A única ideia que eu rejeitava completamente era a de ceder. Ele parou e respirou fundo antes de falar. Os seus punhos estavam cerrados ao lado do corpo, pelo que abriu as mãos num esforço consciente. Não, disse, não, não te proíbo. A voz estremeceu-lhe um pouco, com o esforço que fez para a controlar. Mas e se eu te pedisse? Baixei os olhos e fitei o reflexo dele no tampo lustrado da mesa. No começo, a ideia de visitar o Hôpital des Anges parecera-me meramente interessante, uma alternativa atraente para os infindáveis mexericos e intrigas mesquinhas da sociedade parisiense. Mas agora podia sentir os músculos do meu braço avolumarem-se quando eu também cerrava os punhos. Eu não apenas queria trabalhar outra vez, eu precisava. Não sei, respondi finalmente. Ele respirou fundo e soltou o ar lentamente. Prometes que pensas nisso, Claire? Podia sentir os olhos dele sobre mim. Depois do que pareceu um longo tempo, assenti, abanando a cabeça. Sim, pensarei. Ótimo. Interrompida a atenção, ele desviou-se, irrequieto. Cirandou pela sala de visitas, pegando em pequenos objetos e pousando-os aleatoriamente, até parar junto à estante de livros, onde se apoiou, fitando sem ver os títulos nas capas de couro. Aproximei-me hesitante e coloquei-lhe a mão no braço. Jamie, não te quis aborrecer. Baixou os olhos para mim e lançou-me um sorriso oblíquo. Sim, bem, eu também não queria discutir contigo, Sassenach. Acho que estou irritadiço e muito sensível. Deu umas palmadinhas na minha mão em jeito de desculpa e depois afastou-se e ficou parado a olhar para a secretária. Tens trabalhado demasiado, disse eu, seguindo e procurando acalmá-lo. Não é isso. Sacudiu a cabeça e estendeu a mão para abrir com um único golpe o enorme livro de contabilidade que estava no centro da secretária. O negócio dos vinhos vai bem. É muito trabalho, sim, mas não me incomodo. A questão é outra. Fez um gesto indicando uma pequena pilha de cartas seguras por um pesa-papéis de alabastro. Era um dos vários que Jared possuía, esculpido na forma de uma rosa branca, o emblema do Stuart. As cartas que segurava eram do abade Alexander, do conde de Mar e de outros jacobitas proeminentes. Todas elas repletas de perguntas veladas, promessas nebulosas, expectativas contraditórias. Sinto-me como se estivesse a lutar contra o vazio, disse James violentamente. Queria uma luta de verdade, algo em que eu pudesse botar as mãos, algo que eu pudesse fazer. Mas isto. Agarrou o punhado de cartas da secretária e atirou-as ao ar. Havia uma corrente de ar no aposento e os papéis zigue-zaguearam loucamente, deslizando para baixo dos móveis e agitando-se sobre o tapete. Não há nada de palpável, disse, sentindo-se impotente. Posso conversar com 1.000 pessoas, escrever centenas de cartas, beber com Carlos até perder a consciência e nunca saber se estou a progredir ou não. Deixei que as cartas espalhadas permanecessem onde estavam. Uma das criadas poderia apanhá-las mais tarde. Jamie, disse eu suavemente, nós não podemos fazer nada além de tentar. Ele sorriu debilmente, as mãos agarradas à secretária. Sim, fico contente que tenhas dito nós, Sassenach. Às vezes sinto-me muito solitário com tudo isto. Passei-lhe os braços pela cintura e recostei o rosto contra as suas costas. Sabes bem que não te deixaria sozinho, disse eu. Afinal, fui eu quem te meti nisso, para começar. Pude sentir a ligeira vibração de uma gargalhada sobre o meu rosto. Sim, é verdade. Não te vou censurar por isso, Sassenach. Virou-se, inclinou-se e beijou-me ao de leve na testa. Pareces cansada, Modouine. Vai para a cama agora. Ainda tenho um pouco de trabalho para fazer, mas logo me juntarei a ti. Está bem, eu estava realmente cansada esta noite. Embora a sonolência crónica do início da gravidez desse lugar a uma nova energia, começava a sentir-me alerta durante o dia, transbordando de necessidade de ficar ativa. Parei à porta ao sair. Ele ainda estava parado junto à secretária, fitando as páginas do livro de contabilidade aberto. Jamie, chamei. Sim? O hospital. Eu disse que iria pensar no assunto. Pensa também. Ele virou a cabeça, uma das sobrancelhas pronunciadamente arqueada. Em seguida sorriu e balançou a cabeça ao de leve. Vou subir daqui a pouco, Sassenach, disse.